Alô, Furacão 2000. 5509 8080. E falei com a mãe loura ao vivo pela rádio direta. São João foi convocado, os amigos tudo ouviu. Moral, moral como essa, só com a Furacão 2000. 5509 8080. E fui, falei com a mãe loura ao vivo pela rádio direta. São João foi convocado, os amigos tudo ouviu. Moral, moral como essa, só com a Furacão 2000. Aquele que fez é errado, pode sair. Diego, Diego, São João e a Vila Rosali. Aquele que fez é errado, pode sair. Diego, Diego, Diego, São João e a Vila Rosali. Liguei 509 8080. E fui, falei com a mãe loura ao vivo pela rádio perto. São João foi convocado, os amigos tudo ouviu. Moral, moral como essa, só com a Furacão 2000. Alô, Furacão 2000. É isso aí, São João e Rosalía. É isso aí, São João e Rosalía. É isso aí, São João e Rosalía. Chegou, chegou, chegou São João e a Vila Rosalía. Aquele que fez